Tinha nego que fazia um rap consciente. Cantava noite de Walkman sempre presente. Andava nas calçadas e via um mundo diferente. O rap é ideia, é molejo, pode pá. É ter jogo de cintura quando o chicote estralar. É fechar com os caras teto, humildade vai custar. Vivência pura com os guerreiros, ideia certa pra trocar. Vai, então pega e sai. Sai, sai de rolê. Se você sugar o rap, eu molho a zeda pra você. Então não vem pagar de passe, não demonstra o proceder. Emocionado, corre o globo que é melhor para você. Do sapo eu mesmo vai vendo, então vamos trampando e escrevendo. Eu não tô buscando os manos zoando, curtindo, brincando. E os bico em choque, que a banca chegando, não estamos a sós. Tá entendendo, de monte no ataque, é nóis mesmo. Vê a quebra feliz, toda em festa é a cara. Zona Norte, o rap não para, te peço, Pai Nosso que está no céu. Proteja os irmãos nesse mundo cruel. Sem blá blá blá, chego pra somar freguesia. Peri, pra tumultuar, quilombo no sound. Os mano aplaude, batida estremece. Pros vermelho eu caute o gol com as lata. Mais vida nos muros e o Vraz pra filmar. Quem gostou faz barulho, turma do bagulho junto, irada lado, humildade, união. O som tá pesado, o beat marcado, o time formado. Cocai na picape, meu flow embolado. Tamo trampando e os bicos sentado, crucifixo dourado contra o mal olhado. Satisfação, agradeço ao espaço, tamo junto família, só salve. Do jeito que o som me pegou, botou uma fé, me faz bem. Trilha sonora do que eu sou, eu pulo hidrante também. Eu encho o meu pulmão de amor e pelo amor vou além. Respiro bem, mas sempre falta ar, é no peito de alguém. Põe o fone no ouvido, no seu devido volume. É pra tocar a música que rola de costume no meu coração, que acompanha como um breakbeat. Bate junto e me traz reações que permite que eu faça parte do som, que o som faz parte de mim. Que o rap seja do bom, do seu início ao fim. Meu compromisso, meu serviço é assim. É como um vício, é o que eu digo, ouve aí. Ha! Se os manos chamou, então eu tô presente. União negou, é lei da corrente. Um time misturado constantemente. Se acha que é pá, vem bater de frente. Então chamando o whisky, deixa o clima quente. Se tiver um skunk, os manos acende. Escreva um rap, escuta um repente. Mesma ideia, ritmo diferente. Não enquadro sem antecedente. Até tentar nem mais, não faz minha mente. Fica puto porque nós é diferente. Meu rap, seus parceiros, escuta, entende. África, mãe, sou mais um descendente. Sempre preparado, quase mano pente. O pequeno ligou, neto que atende. No morro, me tromba se pá de repente. Com palmas, beija no gema que vende de monte a cara, os loucos doentes. Nós é família, o resto é parente. Que fecha com nós, é gente da gente. Se tiver bagunça, nós fica contente. Quebrada feliz, eu quero ver sempre no jet com as pretas mais atraentes. É povinho vê, mas nunca entende. O rap que bate na mente, rima entorpecente. As manos do sapo presente. Rap que bate na mente, rima entorpecente. As manos do sapo presente. E no fim da baga, só trago o que resta de monte a cara. Eu faço uma inteira, quem bola que acende é costume, não regra. Fumaça pra mente, é o trago da trégua. O som natural que esse rap preserva. Sem química e tapa, sob efeito da erva. Estilo do Zeca que a vida me leva. Eu vim fazer rima, não vim fazer pressa. A reza do neto eu completo com a mãe. Vugulo pequeno do Duta também. Mantendo refém através da minha brisa. Turma do bagulho vestindo a camisa. Os cara na visa, chega chegando. Pacote surpresa, então vai segurando. Andei por lá sozinho. Fiz do perigo meu caminho pro limão. Eu andei por essa estrada sangue. Maloca ainda é meu convívio. O bom som que toca e assim vem. Porque a gente vive isso no coração. Maloca ainda é meu convívio. O bom som que toca e assim bem eu me sinto. Brisa comigo porque a gente vive isso.